Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau.

com um sorriso. Se nunca mais fizer nada, sou eu própria que me nego. Vai ficando mais pesada esta cruz que eu carrego. Eu não posso fraquejar, desta vez não pode ser. Se abrir outro precedente, vou deitar tudo a perder. E tu vais brincar comigo, pois sabes que não consigo. Tu sabes que não consigo sem o teu amor me ver. Que vou eu fazer? Não posso entender essa tua loucura. Não foi a primeira, é mais uma aventura. Não quero acreditar em mais promessas de amor. Canal 2 da Antena Web. Aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé do lago. Vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha a ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe ver peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Trabalhas todo o ano na Lapa, deixam-te mudo. Chupam-te até o tutano, levam-te o couro cabudo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a sanha de esganhar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada ao prende ao mal passado, mas nada ao prende ao presente, se só ele é o enganado. Oito mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas tudo à dependura quando na presa reparas. Eleições acabadas do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas, mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dela a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só só anda tendo à frente um capataz. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai e vem dos ministérios. Mas onde fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada. Canal 2. Menina, estás à janela com o meu cabelo à lua. Não me conta que eu moro assim.

este amor que nos persegue até ao fim, talvez. É estupidez, insensatez, mas quem eu quero é estupidez. Ai, és só tu. Ai, és só tu. Ai, és só tu. Estás tão longe de mim, mãe. Sinto que estás a chorar. Não chores a minha ausência, que um dia passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Mas